Apolo 6224. 6224, prossiga. Ok, o TAP já partiu, já estamos iniciando o pushback, confere. Cliente, Oxané, 6224. Mandou. Dois, boa noite, é o estado. Livre pouso no zero. Vento uma centena com no zero nosso, chuva leve, dando 3-1 no 5-2. Livre pouso até, doutor. Cinco, oito, zero, nove, acione 5-4-2-4. 2-4, 5-4-2-4, ok. Correto, desça para o 050, chegada a Mari, identifique e Centro 3600, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, ajuste 62. 2003, reporte estabilizado, tá? 6224, POB 99, 2 horas e 20 de autonomia, alternando o Recife. Oxané 6224, 199 no POB, 2:20 Recife. Afirmativo, só o POB que é 9999. Sente, autorizado AXE até o ponto de espera via parte principal Índia, no ponto de espera chamará a torre em 1295, o ajuste 10 no 2 do Movô. Autorizar o táxi via parte principal na Índia, chama via Índia, no ponto de espera da 10-118-95, Oxané 6224. Rato, boa noite, Sérgio. Boa. Juno 52, Solos 16, chama para o Solo 1219. 219, Solo Salvador, boa noite, tá 3152, tudo bem? Santa 352, boa noite, autoridade de ataques. Alfa, reporte para a direção Juliette. Alfa, reporte Juliette, portão 06. Obrigado, Juliette, 06, tá feito o 3. Torre Salvador, boa noite, aqui na meia 224, no ponto de espera da 10, pronto. 224, autorizado a alinhar e decolar, 90 graus, 8 nós, 6224. A linha decola da 10, 6224. Alugou 9041, tá na posição 1, puxe back acionamento. 9041, coordena equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado, 9041. Decolado aos 20, chame controle 1208, Oceaner 6224. 1208, Oceaner 6224, grato, boa noite, amigo. Boa. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6224, decolou na saída Puca. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6224, decolou, perfil da PUCA. 6224, suba a 190, está sob vigilância. 190, 6224. 00. Universal, o TAP 019. Tá sempre quem chamou o solo? Eu chamo o solo, TAP 019. Podia confirmar a hora local? Pode repetir, por favor? 10h24. Muito obrigado. Zero, solos 24, libere direita, chame solo 129. Direito 129, grato, uma boa, 3600. Solo, boa noite, 3600, livrou, foto. Então, 3600, boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 3600. Visual com a pista, chefe. Torre 118, decimal 95, aqui é 509. Boa noite. Torre, boa noite, web 509, estabilizando a 90, visual abaixo trabalho. Boa noite, avistado. Tem pouso livre no 0, uma centena, uma dúzia, chuva leve, 5809. Ok, depois na 10, 5809. São logo 9041 para o táxi, alterna o Galeão, com 4 horas de autonomia, 185 a bordo. Gol 9041, autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, pode esperar chamar a torre em 18095, ajuste 1902 no voo. Ok, Índia, ponto de espera 1895, 9092, muito obrigado, boa noite. Boa noite, voo no 714. 1714, identifique, desça para 050, chegada a mar. Boa noite, identifique, confirma a informação Bravo, descendo ao 050, na chegada a mar, informa que perdeu contato com o centro. Sim. Curta após a passagem ali, mantém 109041. Após a linha, mantém 9041. 5809, solo os 28, chama o solo em 1219. 219, 5809. Paulo Salvador, boa noite, 5809 Web, Bruno, se escuta. Web 5809, boa noite, autoriza ataque Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para o 10, 5809. Controle Salvador, Oxalé, 6224. 6224, Cami Recife, 12545, Alterne, 12685. Chegou entrecortado, pode repetir? 125, decimal 45, 126, decimal 85. 12545, Alterne, 12685, Oxalé, 6224, grato. Decolou os 30, chama o controle 1208, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Passando 1500 pés. Voo 9041, suba para o 360, saída da El. 360, saída da El, 9041. 714, cruzando 065 para o 050. Isso para 2.000 pés, ajuste no 012, reporte estabilizado. Teste para 2.000 pés, com o 012, reportará estabilizado, gol 1.714. Uno 643, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. Estimativo. É 250 e 050, chegada na área, identifica. Estabilizado no ILS, voo no 714. 714, semitorre 1-1-8, decimal 9. 1-1-8-3, voo no 8-1-7-1-4. Uno, 18, decimal 95. Center 1895, gol 1714. Gol 9041, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Boa noite, 51, 3325, 9041, muito obrigado, boa noite. Boa noite. No 714. Cliente, no 714, pouso autorizado. Chama, tio, visto no 0. Visto no 0, autorizado, no 714.